Salvador, Azul 4076. Azul 4076, chegada Mário, lista para o 1110. 1110, 4076. Quebec Serra, para o serviço de formação alerta, chama na frequência 1251, na antena 136-125. Lima que foi Fox, ingressou no corredor caixa prego, reporte para descida. Abre 6721, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado final, ele é X-Ray, resposta estabilizada. 2015, autorizado X-Ray, resposta estabilizada, 6721. Um. 4076, desça para o nível de voo 060. 060, 4076. Web 5728, chame Centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. 2685, 2545, vai chamar, obrigado. Fox, prossiga para o controle. Max e Fox, cheque o rádio, pois não recebo. Boa? Quanto tempo manter essa proa? Gente, a Climax Fox está autorizado e decente. Reporte para descer, decente. Salva Azul 4463 para posicionamento na Romeu 3, ao meu 1. Viu 01 autorizado, reporta táxi Azul 4463. Depois 4463. Sempre é que sei tangue forma o destino. Sou de Salvador, boa tarde, passarei 2230, centro da Quebec. Passarizo 283 vai chegar da Amanda, desça para o 110. O perfil da Amanda para o 110, passarizo 230. O problema é que vocês estão ciente, mantendo 500 pés. Estou ciente do sobrevoo, mantendo 500 pés. Organizador Web, 6721. Web, 6721, chame Torre 18 decimal 6. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado final LX X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés e LX X-Ray, chamada estabilizado. Jet 6721, boa tarde. Tráfego avistado. O ajuste 1-0 no 5, autorizado pouso na 1-0, vendão no 40 graus, 079. 1500, autorizado pouso na 1-0, RB6721. Salvador, azul 4463, 521 a bordo, alternando Salvador, o modo 36 de autonomia, pronto para táxi. Azul 4463, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 5, bom voo. E o táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, 286, azul 4463, muito obrigado, até breve. Bem, questionamento pronto, Web 6741 no portão 10. Webjet 6741 no 1-0, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportará. Puxa acionamento, 5525486 no 43. 43, autorizado, reporta táxi, 5486. Torre, Salvador, muito bom dia, azul 4463, no ponto espera da 1-0. Bom dia, azul 4463, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Ali mantém 4463, azul. Passaria 2230. Passaria 2230, prossiga. 2230, autorizado para 1-0, pode seguir na chegada? 2230, desça até o 090, informa o tráfego na sua posição de 1 hora 10 milhas, passando 085 para 3.500 pés, é um Bravo Eco 58. Salvador, boa tarde, Abjete 6721, livrou na sexta. Abjete 6721, no táxi via Alfa, reportante ao táxi Juliette, para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, 6721. Tome Torre, 1-8, decimal meio para o cruzamento. 18-6 para o cruzamento, o Vibrante fechamos. Controle Salvador, TAM 3216. TAM 3216, chegada Mário, desça para o 050. Mário 050, 3216. Senhor, para cruzamento das pistas 17 e 10. Vai manter o sobrevoo no pedágio da Estrada do Coco, se autorizado. Gente, reporte no travessor da torre. Através da torre, novembro é feito. O Azul 4463, informa iniciando a decolagem. Informa lá, 4463. Só para informação, temos tráfego da companhia passando externa. 57 a bordo, 4 de autonomia alterna, Salvador. Confirma o POB, o trip. 57. Webjet 6721, agilizando, Juliette 04. Juliette 04, 6721, sempre. Trip 5486, tentando o aparcamento do Boeing da Web no 04, após prossegue pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Ok, temos táxi aprovado via pátio 3, pátio principal, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, torre 5862. Muito obrigado, uma excelente tarde. Taxi Web 6741, 110, 4 horas, alternando com o Rins. 76741, no taxi via Pátio, Índia Alfa, seguindo a TR da Trip, prossegue como número 2 no ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio Índia Alfa, segue o Trip, torre 186, 1015, Web 6741. Campo. Positivo, vai manter o setor sul, novembro aceitamos. Azul 4076, pista livre, autorizado pouso 90, 130 graus com 03 nós, tráfego Robson 44, a sua direita não interfere no pouso. Livre pouso, azul 4076. Azul 4463, já falou 234, sendo controle, 120, decimal 8. 308, 4463. Controle Salvador, azul 4463. Azul 4463, contato radar sul para o 200, voe direto da EL. 200, direto da EL, 4463 azul. Aceitando visual com a aeronave decolada, visual também com a aeronave já pousada, senhor. Se autorizado, o cruzamento de imediato após a parada total da aeronave. Alemex Saitama, autorizado o cruzamento da 17, reporte para cruzamento da 10. Positivo, cruzando a 17 no momento, vai reportar cruzando a 10, Alemex Saitama. Torre São Salvador 35486, no ponto de espera da 10, pronto. 5486 ali, mantém cabeceira 10. A linha aí mantém o 35. 2. Solo 36, meia, líder direita. Chame, Solo 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 4. Solo Salvador, azul 4076, livrão. 4076, taxia via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette, gate 3. Estuda Torres, autorizado. Cruzamento da pista do zero, tá? Nova MX Oitango, autorizado. Triplar, decolar? Não, tá não. Nova MX Oitango, autorizado o cruzamento da. Eixo decolagem da 1-0. Positivo, vai cruzar. Após o cruzamento, eu chamo a controle no November X Oitango. Correu no Rio Benex Oitango, já efetuou o cruzamento, autorizado o acelho controle. Nova Benex Oitango, mantém frequência. Vai manter, Tango. Autoriza o Nova Benex Oitango a pegar a vertical da estrada do Coco da Presença, para manter o sobrevoo sobre o pedágio. Nova Benex Oitango, chame controle, 120.8. 208, Tango. Trip 5486, informa Robson 44, na linha, a 500 pés, afastando para o setor nordeste da torre, não interferirá com seu tráfego, autorizado decolagem 1-0. Vento 150 graus, 07 nós. Decolagem autorizada 5486, tivemos visual com o vermelho. Com intenções de sobrevoo do pedágio da Estrada do Coco, senhora. Se autorizado, está presente, já pro o pedágio, no vendo Alex Oitango. Gente, Nova MX Tango, autorizado. Tango. 674. 976741, ali, mantém cabeceira 1-0. Ali, mantém 1-0, 4. 2230. Paredo 2230, complete a aproximação final, chame torre 198, decimal 6. Completar a aproximação final, 2230, passarei 2230. Torre Salvador, muito boa tarde. Passarela 2230, estabilizado no ILS X-Ray 1-0. Passarela 2230, ajustamento 1-0-1-5, reposta em pouso bastante travado. Bastou e travou, passarela 2230, de novo a 1-0. Passarela 2230, continua a aproximação, aguarda pista livre. Guardando pista livre, passarela 2230. CIP 5486, decola 239, chame controle 120.8. No trip 5486. Trip 5486, decola 239, chame controle 120, decimal 8. Controle 108, até daqui a pouco. Terra controle Salvador. Buenas, o trip 5486. Trip 5486, contato radar, sopro 200, perfil da Momo. 200, perfil da Momo, 5486. O November aceitando, já está no pedágio, só está autorizado, vai montar o sobrevoo a 100 pés, 150 pés mais ou menos, está autorizado. 150 graus, 08 nós. Decolagem UFS 674. Tango, negativo, mantenha 500 pés. Positivo, Tango. Ô, November X Tango, qual o motivo que o senhor quer voar por 150 pés em cima do pedágio? Apenas para você, Tango. Negativo, o senhor sabe que está sobrevoar área populada, veículos, essas coisas, tudo a 500 pés. Positivo, autoriza então o November X Tango. na área ao lado, na Lobis, na pista Lobis ao lado. É, mantém a sobrevoação em da pesca, é a parte que não tem casas nem nada em volta autorizado. November X-Reitango, o senhor não descumprindo a regulamentação, o senhor pode voar, mantendo condições visuais. Positivo, November X-Reitango. Autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 06 noite. Livre pouso 90, passarela 2230. Objeto 6741, decola 241, semi controle 120, decimal 8. 208, 6741. 0095, desce 2000, eu gostaria de avisar. Obrigado. Descida a critério, reponte cruzando 2500, bem? Web 6741. Web 6741, contato radar, soprou 340, saída da EL, Leda Bridge. Possibilidade de voar da EL, 6741? Web 6741, está autorizado voar da EL. Ato da EL, grato. Passarei 2230, solo 843, liga direita, chame solo 121, decimal 9. 1219, passarei do 2230. Solo Salvador, boa tarde, passarei do 2230, livrando se escutar. Passarei do 2230, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliette, remota 14, passarei 2230. Lima X-Way Fox, frequência livre. Lima X-Way Fox, desça para 2000 pés, ajuste a 0 no 5. 2000 pés, 1-0 no 5, 1-9 passa 1. Salvador, boa tarde, o Dan, 3-2-0-4, fala com a mulher. Já 3804, chegada a Mari, desça para o 050. Desça para o 050, na Mari, já 3804. 296 estabilizado? Estabilizado, ELA. Enxame Torre, 198 decimal 6. 86, obrigado. Torre, Salvador, tá 3206, bom dia. São 3216, 17105, repassando em pouso baixado, travado. Está embaixo travado e passando desde a Serra. Gente, são 3216, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 069. Autorizado pouso, pistão 3216. 25133256741, boa. São 3216, salas 49, direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita com solo, decimal 9, até já. 566, chega da Mari, desça para o 060. 060 na Mari, até 3566. Controle novembro, X6 Tango, jato para regresso em Salvador, já. Novembro, X6 Tango, vou ir na proa da rotatória, reporte rotatório, visual com campo. Positivo, reportará a rotatória, novembro, X6 Tango. X2, boa tarde, taxi é via Alfa Juliette, posição 02, pátio principal. Alfa e Juliette para o 02, muito obrigado. Uno, no, no.